programa é 225, controle. 100% do motor fechamento da pista. Tá 10-28, né? Afirmo. A 17 tá normal. O Oxana 625, seu paciente do fechamento da pista, que só vai abrir a 00. Afirmo, tio. Programa espera na posição BOMF, o Oxana 625. Ok, vai programar em BOMF. Oxana 625, informe mudança de regra de voo para pouso visual na 197. Sim, informar para mudança de regra pouso na Gol 99 no meio, acione a identificação, chegada a Bonf, desça para o nível 100, programa espera na posição Bonf. Então, Marcelina, programando espera a posição Bonf, Gol 99 no meio, vamos fazer a entrada. Na 225, controle. Prossiga. Confirme suas intenções. Prossegue visual, dá presente. Ponte, o senhor não modificou as regras e está voando o 180, confirma? Afirmativo, desculpa aí, então pode autorizar o presente, prossegue visual. Meu nome é 225, desça para 2000 pés, ajuste no 091, informe visual com o campo. Ok, Jornal, obrigado aí, desculpa aí. Visual, como segue o Oceano 6225? Timoteu, Salvador, frequência 118, decimal 95, Oceano 6225. Oceanair 6225, avistado, pouso autorizado, pista no 7, vento calmo. Pista pouso no 7, Oceanair 6225. 225, Nacional 29, livre à esquerda, taxi Lima. Chame solo 1, 2, 1, 2, 1, 1. Chega Lima, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1. Chama 225, controlizado ingresso, Lima, Tacho Uno, posição 062. Lima, Tacho Uno, 062. Alô, bom dia, o voo Vitor Bravo Tilo na posição remota 12. Bravo Kilo, prossiga a remota 12. Solicito autorização de rebote para o bate principal, posição 10. Retino 2, bate 1 para 10, bate 1, reporta término, Victor Bravo Kilo. Reporta. informação Delta. Orientação 38 no meio, acione a identificação, chegada Mari, desça para nível 050 e reduz a velocidade para 250 nós. Ativo a chegada Mari, descendo até 1.0, reduzindo 250 nós, orientação 38. Bom, agora nosso estimado dessa redução vai para o 08.0. 7.38 no meio, descida autorizada até o nível 050. 050, o seu número 2 na aproximação. 991 no meio, agora sobre vetoração para sequenciamento. Curve à direita na proa 220, seu limite é o localizador. Sobre vetor da presente, abandona a espera, direita proa 220, indicado pelo localizador, o voo 991 no meio. Afirma, deixa para 4 mil pés, com ajuste 1-0 por 1 no gol 99 por 1 0. 4 mil 1-0 no gol 99 por 1 0. Azul, Alfa Yankee 3, bom dia. Zero, o limite agora é magnética 260 de Sembra. Esquerda 200, limitado pela 260 de Sembra, voo 9996. Principal, posição 3. E foi atendido pátio 3 para posição 3, pátio 1, Alfa Yankee X-Ray, reporta término na posição 03. Ok, salário da minha volta. Está autorizado a final do ILS X-Ray, pessoal no zero, para o locutador curva esquerda na pola 090, desce para 2.000 pés, informe estabilizado. Esquerda 090, baixa para 2.000, reporte estável ILS X-Ray 10, gol 9996. Reduz a velocidade para 220 nós. 220 nós, tá? 32 nós. Alfa Uniforme Bravo, prossiga. Solicita autorização para reboque do Pátio 3 para o Pátio 1 no posicional 9. Alfa Uniforme Bravo é o número 2 para reboque no Pátio 3. Agora é só um minuto. Vai aguardar o navio carregado. Viu o Alfa Uniforme Bravo? Não estou pedindo uma adaptação na ponte 9. Ele está agora na ponte 9, inclusive. Ok, as Alfa Uniforme Bravo. Sim, aguardo. O Uniforme Bravo apenas é confirma então, vai prosseguir para a posição. Observado, né? Azul, Alfa Uniforme Bravo, sobre a forma 3. Sim, assim que tiver as informações, reporta. Ok. 625. Oxalé 6225 para Brasília. Informação em curso é Delta, fotocópia? Sim, senhor, fotocópia. Oxalé 6225, autorizado Serra Bravo, Bravo Romeu, conforme rota plano de voo, nível 380. Decola pistão 0, primeira curva à direita, perfil de saída Arbor Elefa. Transponder 50 no 0, controle em 119, decimal 35. Autorizado, Brasília 380. Decola da 1-0 com curva direita, arco é left, apesolou 1-7. 50-1-0 no transpondo, controle 19-3. Oxalé 6225 está na ponte 612. Oxalé 6225, correto com o cotejamento, chama para adicionar 0-612. Ok, chamar adicionamento 6225. Autorizado no meio, chamada Grafé, Salvador, 118, decimal 95, também posso. Autorizado no meio, delegado Magia. Confirmar o vento para o 199 no meio. O vento calmo, 360 graus, 039. Autorizado em reboque, do pátio 3 para o pátio 1, posição 8. Ciente, posição 08, já ciente do início do reboque, a porta na saída do pátio 3 para ingresso no pátio 1, alfa e uniforme branco. Azul, alfa, uniforme branco. Paulo Salvador, Azul, Alfa Yankee X-Way, finalizando a revolta, obrigado, bom dia, até a próxima. Bom dia. Salvador, bom dia, tá 38 no meia, tá no ILS, pistão no zero. Voo 99 no meia, no sala 04, direita, Foxtrot, controle solo 121, desce no 1. 211, direita, com Sainago, o 99 no meia. 38 no meio, bom dia, tráfego avançando, avanço, pista livre. Olha, tá no meio. Qual o uniforme bravo? Tentou contato com o infraero? Positivo. Qual o uniforme bravo? A infraero acabou de informar que a 08 não será possível. Gente de antemão, a Efraim informou que possível seria a site remota, aí mesmo no pátio 3. vermelha e grupo. Gol 99, 16, autorizando o taxi via Alfa, reportando isso para o Zé Juliette. Via Alfa, reportando isso para o Zé Juliette, 991. Salvador, azul, alfa, reportado. Um abraço, siga. Só para confirmar, a posição que está liberada é a 7 Romeu? É 7 Romeu aí, início no pátio 3. Ok. 3896, Anzola 06, livre à direita, chame o controle do aluno 2196. Direita 2196, tá? 3896. Salvador, tá? 3896. Foi 3896, autorizado o táxi Alfa, reportando o seu Nexo Juliette. Alfa, reportando o seu Juliette, 3896. Juliette, voo 9996. Voo 9996, autorizado ingresso patinho na posição 02. Posição 2, voo 9996. 02 é a posição. 02. Telefone Bravo, nova autorização aqui do COA. Seria 7, pátio 1, na posição 07. Reporta na saída do pátio 3 para ingresso pátio 1, na Alfa Uniforme Bravo. Ok, azul Alfa Uniforme Bravo, sente. Chané 6225, mantém a posição só um minuto. Eu só preciso, um minuto, obrigado. Estou falando da Juliette, está 3896. A 3896 ingressa parte 1 na posição 08. Parte para o 08, está 3896. Só o 9996, mantém posição aguardando o finalizador. Ciente, 9996. Alfino, Fórum Bravo, tem condições de ingresso imediato, Pátio 1, direto para a posição 07? É, a posição Fórum Bravo encontra-se aqui na posição 7, o meu ainda no reboque. Entendi, então, vamos manter a posição aguardando o Pátio 3. Alfino, Fórum Bravo, copiou que é 07, Pátio 1? Alfa Uniforme Bravo, copiou que é 07 Pátio 1 na posição? Copiei. Azul Alfa Uniforme Bravo, na interseção aqui, aguardando a direção para ingressar no pátio principal. O Oxalina 225, autorizado o pushback estacionamento, 062, chama táxi. Autorizado, chama táxi, Oxalina 62 aí. Oxalina 62, 1-1 no ponto 4, cadê um? Xalé 6211, Delta confere, autorizado Serra Bravo, Golfo Lima, conforme rota, plano de voo, nível 360. Decola piscina 0, primeira curva à direita, perfil de saída da El, Leda, Irume. Transponder 50111, controle em 1119, lição 135. Xalém 6211, correto, cotejamento, chama pronto, funcionar, 05, posição. Solo Salvador, Azul Alfa de Bravo, solicita a autorização para ingressar no site principal. Gente, Alfa Uniforme Bravo, só um minuto para ingresso, aeronave até meio de puxo para táxi. Ok, Azul Alfa de Bravo,